só pra você eu vou dar o meu amor, só pra você. Só pra você eu vou dar o meu amor, só pra você. Quando eu lhe vi, enlouqueci, não pude conter meu coração. Venha pra mim, tem compaixão, vem por favor, não diga não. Só pra você eu vou dar o meu amor, só pra você. Só pra você eu vou dar o meu amor, só pra você. Vem por favor, não diga não, só pra você.